way anymore. Like a flower bent in the breeze, bend with me, swear with me. When we did, you have a way with me. Stay with me, swear with me. Alô, amigos, bom dia, bem-vindos à Onda da Manhã. Como habitualmente, todas as semanas, estamos aqui para marcar presença, para vos desejar um dia bom, um dia lindo. A nossa amizade e o nosso abraço sintonizados nos 100.2 da Rádio Boa Nova. Onde quer que esteja, esteja muito bem, porque nós estamos consigo. Estamos-lhe a dar aquele movimento que se impõe. É bom estar consigo, acredite. Mais uma semana e esta é a sua Onda da Manhã. A nossa música e aquele abraço para si nestas manhãs aqui na Boa Nova, a sua estação de rádio. Tô procurando há horas e não acho um rádio decente. Peraí. Agora sim. Ah, claro. Saudade não tem idade. Agora sim. Ah, claro. Agora sim, a música, a rádio, nós todos que ouvimos e que fazemos, não temos idade. Estamos aqui para alegrar. Um grande abraço para Arganil, Góis, Lausanne, Ceia, Gouveia, Coimbra, Penacova, Aveiro, Costa Nova, Tondela e Oliveira do Hospital. Tudo gente linda, tudo gente boa. É bom estar consigo. Somos assim, fazemos uma rádio completamente diferente.

Você está sintonizado nos 100.2 da Boa Nova. Estamos a transmitir para todo o mundo e é bom estar consigo. Hoje estamos naqueles dias que não nos apetece fazer absolutamente nada. Não deixe para amanhã aquilo que você não quer fazer de modo nenhum hoje. E esta? Onda da manhã. De vez em quando com as nossas besteiras, como dizem os brasileiros. E para já, um grande abraço para as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e que estão sintonizados na Boa Nova via internet para a França, a Alemanha, Luxemburgo, Itália, Canadá, Estados Unidos da América, Angola e Moçambique. Onda da manhã, na Boa Nova, para todo o mundo. Somos assim, somos completamente diferentes e de vez em quando passamos dos carretos. As vantagens de ser cliente da Ótica do Conselho, em Ceia, Gouveia e Oliveira do Hospital. Oferta de armação na compra de lentes progressivas. Mais idade igual a mais desconto. Pagamos o valor da sua consulta de oftalmologia. Pergunte-nos como. Ótica do Conselho, em Ceia, junto à Caixa Agrícola, em Gouveia, junto à Capela de Santa Cruz e em Oliveira do Hospital, na Rua do Hotel. Ótica do Conselho, porque a saúde ocular está em primeiro lugar. Esperamos por si. Tanque Automóveis, Tanque Automóveis. Antes de comprar, faça as suas compras, porque o melhor preço está no Tanque Automóveis. Em Erganil temos exatamente o que procura. E crédito de 120 meses, amigo ouvinte, sem entrada inicial. Aqui, você ouve a diferença. No Tanque Automóveis, em Erganil, você sente a diferença. Tanque Automóveis, Tanque Automóveis. Nome de confiança na venda e reparação de eletrodomésticos, sempre ao seu serviço. Vítor Silva, um representante das marcas de prestígio Kenwood, Whirlpool e Siemens. Vítor Silva, na Rua João Rodrigues Lagos, com o telemóvel 968-035-240, em Oliveira do Hospital. Vítor Silva, um nome de confiança. Visite-nos. Boa Nova Rádio, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. A Boa Nova é... A sua rádio! A sua rádio! Bom dia, bom dia, bom dia, alegria, onde quer que esteja, está nos 100.2, no seu receptor, sintonizando a rádio Boa Nova. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. E por causa disto, e não sei se vocês já repararam, que a Onda da Manhã tem um colaborador muito especial. O seu nome... Fernando Ferreira, um homem que não necessita de apresentações, o homem da rádio, a voz que se impõe. E como não podia deixar de ser, temos Fernando Ferreira hoje também aqui na Onda da Manhã e com a sua crónica. Ora, Fernando, o que é que temos para hoje? Hoje, Luís, a minha conversa tem o título Inutilidades com História. Ao longo da vida, todos nós vamos juntando coisas. Coisas que resultam de um desejo, de uma necessidade, de uma ocasião, de um sonho, de um impulso, mas de um momento preciso, exato. E todos nós, por isso, nos confrontamos, nas últimas etapas da vida, com um dilema que é comum. Que fazer delas? As tais inutilidades? Que destino dar-lhes? Ou ainda, o que vai acontecer-lhes depois de nós? A maior parte das coisas que adquirimos e que acabam aparentemente por ser inúteis atraem o pó do tempo. Ficam esquecidas em gavetas, em caixas, envelopes, estantes, garagens, ou até nem bem sabemos onde estão. Mas o certo é que dessas inutilidades dificilmente nos separamos. E por um único motivo, todas têm a sua história. Têm uma história para nós, não para os outros. E essa é a razão do seu incerto destino, ou de um destino certo, a venda ou a destruição por quem as herdar. De facto, cada livro que temos na estante e que já não lemos há anos, sabemos que está ali porque tem uma história, a sua história. Sabemos porque o compramos, onde o adquirimos, que prazer nos deu e o que é que nos ensinou. Alguns estão até assinados pelo autor, o que redobra para nós o seu valor. Há quantos anos teria sido? Ainda que tenha sido há muitos, recordamo-nos exatamente de como isso se passou, onde e quando. As mobílias que compramos representam uma época, um gosto, um estilo que tem a ver com o enquadramento que é nosso, não dos outros. As cadeiras foram-se desgastando, mas até com isso adquirindo história. Quem se sentou nelas, a que momentos de convívio assistiram, que desesperos presenciaram. As roupas que vestimos têm em si a moda do nosso tempo e as modas que se foram seguindo. E se elas falassem, também contavam histórias de uma vivência que foi só nossa. Os sapatos que calçamos têm um número, que é também o nosso. Já estão habituados aos nossos pés. Percorreram sítios que nos foram comuns. Fizeram parte diária das nossas vidas. Assistiram passo a passo a acontecimentos, encontros e até desencontros. Em silêncio, esses sapatos suportaram o nosso peso e percorreram pedaços do nosso dia-a-dia durante anos. Alguns já não os calçamos há décadas. Talvez já nem nos sirvam. Mas ficam, porque são testemunhas silenciosas da tal história, que, repito, é apenas nossa e não dos futuros donos. Em pastas estão as cartas e os postais. Momentos de ternura, de prazer, desabafos, locais de passagem, autobiografias de um longo espaço de convivência. Já não veem a luz do dia há anos, mas não se deitam fora, porque era o mesmo que deitar parte do nosso viver. As fotografias estão em álbuns, numa sequência que constitui quase um filme. A preto e branco primeiro, a cores depois, fragmentos do tempo, presença dos que partiram, memória viva de um passado que é só isso, passado. Ah, mas aqui ninguém toca. Pensamos, deixa ficar, é o nosso relicário da saudade. Para nós que o criamos, não para os outros. Aos outros, quando mostradas, essas velhas imagens o mais que podem suscitar é um sinal de surpresa ou até uma inesperada gargalhada. Nada mais. As coisas que a gente junta e as coisas que a gente conserva por razões puramente sentimentais. Quantas vezes nos dá a gana de fazer uma limpeza? Pois invariavelmente acontece que dizemos para nós próprios, não, isto não, talvez aquilo. E ao fim e ao cabo, pouco ou nada se deita fora. E pergunto, alguém deita fora a vida por vontade? Mas chegará o dia do leilão, em que tudo perde o seu valor interior e vale apenas aquilo que outro alguém oferece, friamente, em busca talvez de uma pechincha ou, quiçá, por simples curiosidade. Não pensem que esta conversa que hoje aqui vos trago é movida por um sentimento de tristeza, de desalento, talvez de revolta. Desenganem-se. Nada disso. É simplesmente a constatação tranquila de que a vida é mesmo assim. A certeza de que outros, a seu tempo, virão a reconhecer o mesmo. Entretanto, as inutilidades com história vão continuar a crescer, porque cada um junta as suas. A crónica semanal de Fernando Ferreira. E hoje, as inutilidades. É bem verdade tudo aquilo que acabaram de escutar. Onda da Manhã, nos 100.2 do seu receptor, onde você está sintonizado com a Boa Nova Rádio. Somos assim, fazemos uma rádio diferente para gente especial, que é o seu caso. Música, essa é uma constante aqui na Boa Nova. Fique bem onde quer que se encontre, no escritório, no carro ou na praia. Viva o verão, ele está aí farrusco e nem sempre. Time. viva feliz também com a Rádio Boa Nova e a sua Onda da Manhã. Somos assim, fazemos uma rádio diferente para que você tenha um dia muito, muito agradável e feliz também. Quem vos fez companhia durante aproximadamente 55 minutos foi este vosso amigo Luís Fonseca. É bom estar consigo. Vai também um grande abraço para os meus colegas da Rádio Boa Nova, que levam até si tudo aquilo que você gosta de ouvir, as novidades e as notícias com Marta Correia. E não esquecendo o Zé Conde, no Peça que Passa, e os seus fados de Coimbra e Lisboa. Grande equipa a trabalhar para si. Esta é a Rádio Boa Nova. E como estamos a chegar vertiginosamente ao final, resta-me apenas fazer as despedidas. Para todos vós vai aquele meu abraço, aquele sorriso, aquelas flores, a continuação de um dia bom. E até sempre, amigos. É bom estar consigo e na Boa Nova. Fiquem bem. Até à próxima. Adios, my friend. The road we have traveled has come to an end. When two love the same love, one love has to lose, and it's you who she longs for, it's you she will choose. Adios, compadre, what must be, remember to name one muchacho for me. I ride to the Rio, where my life I will spend. Adios, amigo. Adios, my friend. Adios, compadre. Let us shed no tears. May all your mañana bring joy through the years. Away from these memories, my life I must spend. Adios, amigo. Adios, my friend.